o fado. Hermínia Silva. Catarina Correia. Hermínia Silva Leite Guerreiro, conhecida pelo seu nome artístico Hermínia Silva, nasceu no dia 23 de outubro do ano de 1907, em Lisboa, no Hospital de São José. Teve dois irmãos, Emília, a sua irmã mais velha, e o Arthur, o mais novo. Quando tinha apenas 8 meses de vida, a sua família mudou-se e passou a viver no bairro do Castelo. Chegou a trabalhar numa alfaiataria na Rua dos Funkeiros como aprendiz, mas cedo começou a interessar-se pela arte. Frequentava a sociedade de recreio Leais Amigos. E acabou por se inscrever no grupo como amadora na arte da representação, em 1925, tendo cantado seus primeiros fados na companhia do piano. Na história de Bedeira, aquela casa velhinha é um padrão imortal. Ai, velha tabela, esta Lisboa moderna é da tasca humilde e terna. Noutros tempos os fadistas vinham já grossos das hortas para o seu balcão catorar. E os fidalgos e os artistas iam para aliares mortas ouvir o fado e cantar. Ai, velha tabela, tasca humilde e terna, bandeira tradiça, velha tendida e azotente pinguinha, gestões brancas e brilha da boêmia do fã. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, é da tasca humilde e terna, bandeira tradiça, velha tendida e azotente pinguinha, gestões brancas e brilha da boêmia. Após ter integrado a dita sociedade recreativa, estreou-se como amadora na arte de cantar o fado. Um ano mais tarde, em 1926, integra a turnê artística Gil Vicente, percorrendo o país, passando por vários palcos, tais como Vila Franca de Xira, Grândola, Santiago do Cacém e Vila Real de Santo António, terminando então em Espanha. Esta digressão foi organizada pelo maestro Júlio Machado e pelo seu filho Vitor Machado, e da qual fazia parte, para além de Hermínia Silva, os atores Maria de Vasconcelos, Berta Moreira, Agripino Oliveira, Arthur Cunha, João Amaral, País Condessa e Raquel de Souza, que mais tarde veio também a ser cantadeira. Hermínia considerou então que a sua carreira havia começado com esta digressão, a qual a fez alcançar um grande êxito como atriz e como fadista. Testamento sem intuito lisonjeiro, a meu jeito já está feito aos amigos verdadeiros, e a contento aos que forem contemplados, dir-lhe-ei quais os legados vou deixar aos meus herdeiros. Ao bairro onde eu vivi, feita cigarra, já que eu ali nasci, deixo a guitarra. Deixo a toda a gente, pobrezinha, a amizade e a bondade da minha alma de alfacinha. Alfama, deixo a voz e a alegria, e por fim a moraria, deixo o fado da tendinha. Meus pobres versos, que a minha alma sempre entoa, vou deixá-los, vou legá-los aos retiros de Lisboa. Versos dispersos também legam os meus ardines, e o meu cheiro é para as varinas do bairro da Madragoa. Ao bairro onde eu vivi, feita cigarra, já que eu ali nasci, deixo a guitarra. E deixo a toda a gente, pobrezinha, a amizade e a bondade da minha alma de alfacinha. Alfama, deixo a voz e alegria, e por fim a moraria, deixo o fado da tendinha. E por fim a moraria, deixo o fado da tendinha. Passado então um ano, no dia 9 de abril de 1927, Hermínia é mãe de um rapaz, de seu nome Mário Silva. Estabelece-se como cantadeira de fado no cinema Malacaio, onde fazia as suas interpretações no final da exibição dos filmes. Abraçar-me à vida, sonhei um dia ser só ser mar, e quis que o amor fosse guarida de um sonho. sonho que quis sonhar. Julguei que os meus olhos fossem estrelas. Julguei que os meus braços fossem vento. E quis que a terra e o céu se unissem num beijo sem pranto e sem sofrimento. Vieste numa manhã de ternura, trouxeste para o meu lado a felicidade. Partiste numa noite de tortura, deixaste em mim apenas saudade. Embora já não estejas a meu lado, eu sei que a vida não acabou. E canto hoje ainda o mesmo fado que outrora o nosso amor inspirou. Não quero pensar mais do que sonhei. Não quero lembrar sonhos que perdi. Também já te esqueci. Vieste numa manhã de ternura, trouxeste para o meu lado a felicidade. Partiste numa noite de tortura, deixaste em mim apenas saudade. Partiste numa noite de tortura, deixaste em mim apenas saudade. Também aspirante a artista de teatro, começando por interpretar fados em três peças teatrais, Ouro sobre Azul, Detrás da Orelha e Offside, na Esplanada Egípcia do Parque Meyer, no decorrer do ano de 1929. Nos anos que se seguiram, Hermínia atuou na antiga cervejaria Jensen, no Salão Artístico de Fados, no Solar da Alegria e no Café Luso, como cantadeira. Reconhecida devido à sua voz facilmente destacável, é convidada a integrar o elenco da opereta Fonte Santa, onde fez a sua estreia neste género artístico em 1932, cantando alguns fados. Na peça em que participa de seguida, a revista Feijão Frade, em 1933, entra já como atriz e é a segunda figura de cartaz, logo a seguir à tão conhecida e conceituada atriz Beatriz Costa. Nas décadas de 30 e 40, Hermínia é a grande intérprete do fado no teatro de revista. É nestes mesmos palcos de teatro que estreia aqueles que vieram a ser os seus maiores êxitos, tais como Velha Tendinha, na revista Zé dos Pacatos, Rosa Enjeitada, na revista Arreburro e Mãos Sujas, na revista Chuva de Mulher, em 1937. Sou essa rosa caprichosa sem se armar, flor de alma pura e de ternura ao Deus dará, que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão o coração estalar da dor. Rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem ter nada, que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa enjeitada, rosa humilde e perfumada, afinal desventurada quem és tu, rosa enjeitada, uma mulher que sofreu, tão pobrezinha que ainda tinha uma feição, alguém que amava e que sonhava uma ilusão, mas esse alguém por outro bem se apaixonou e assim fiquei sem ele que amei e me enjeitou. Rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem ter nada, que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa enjeitada, rosa humilde e perfumada, afinal desventurada quem és tu, rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Maria da Luz, a fadista estreia-se no grande ecrã com o filme A Aldeia da Roupa Branca, realizado por Xanca de Garcia, em 1938. Hermínia contracena novamente com a atriz Beatriz Costa, Oscar de Lemos e José Amaro. Interpreta Fado do Fadista e Fado do Retiro como temas principais. Deste momento em diante, Hermínia demonstra os seus dotes de fadista, juntamente com o notável estofo da atriz cómica nas suas interpretações no teatro. Melhor da gente humilde, o seu melhor brasão, são quem maneja a serra e quem punha o malho, são quem desbrava a terra e quem semeia o pão. Mãos queimadas pelo sol, das ceifas dos trigais, tingiram-nas de mosto as dornas dos legais, andaram na montanha a derrubar pinhais. As galeras de sonho atravessaram o mar, ter as mãos sujas do trabalho a ser alguém, o que só pode acontecer aos homens são. Tenho as mãos sujas, que me importa ainda mais. Mas ai de quem não tem coragem de sujar com um dia as mãos. Mãos sujas dos metais e do carvão das minas, mas que sabem rezar ao toque das trindades. Mãos que na rocha negra e áspera das colinas ergueram catedrais, aldeias e cidades. Mãos que um dia na França, olhando a pátria mãe, pegaram num clarim, tocando a unir fileiras. Andaram arranhando a terra de ninguém. Amassaram com sangue o barro das trincheiras. Ter as mãos sujas do trabalho é ser alguém. O que só pode acontecer aos homens são. Tenho as mãos sujas, que me importa ainda bem. Tem coragem de sujar por dia as mãos. Tenho as mãos sujas, que me importa ainda bem. Mas ai de quem não tem coragem de sujar por dia as mãos. Anos mais tarde, no ano de 1943, volta a ingressar no cinema, desta vez no filme O Costa do Castelo, realizado por Artur Duarte. Neste filme, desempenhava o papel de uma cantadeira com o nome de Rosa Maria e cantou os temas Fado da Saudade e Fado Rosa Maria, contracenando com António Silva, Milu e Maria Matos. Raminhos de violeta, vental de seda preta, numa esquina da cidade. Lá está vendendo a quem passa, com o ar da sua graça, a Maria da Saudade. Vai sorrindo docemente a quase a toda a gente que lhe compra os seus raminhos. E às damas mais forretas que desdenham com caretas, tira-lhes cinco estõezinhos. É juvenil, é Maria da Saudade, tão à vontade, sempre mesmo a qualquer hora, nesta Lisboa, que a viu nascer e crescer à luz do sol. Da freguesia de São Vicente de Fora. Nesta Lisboa, que a viu nascer e crescer à luz do sol. Da freguesia de São Vicente de Fora. Jamais usou chinelinhas ou qualquer dessas coisinhas, vestem as da Ribeira. Não vive de tradições, ultrapassou os pregões, faz tudo à sua maneira. Para vender as violetas e agradar aos liboetas, o avental é talha. Mas o bom é ir ao pop e mesmo que alguém a toque, quem quiser malhar que malhe. Ai, é juvenil, é Maria da Saudade, tão à vontade, sempre a mesma a qualquer hora, nesta Lisboa, que a viu nascer e crescer à luz do sol, da freguesia de São Vicente de Fora. Thank you. à luz do sol, e da freguesia de São Vicente de Fora. Depois destas participações, Hermínia Silva entra também nos filmes Um Homem do Ribatejo, em 1946, e, três anos mais tarde, Ribatejo, ambos realizados por Henrique de Campos. Na primeira película, interpreta o fado da Sina e, na segunda, o fado da Cigana. Sina nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais treza na linha do amor que terás de sofrer, o desencanto, um leve desgosto de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir, quer não, tens de cumprir a tua sina, cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão. Tens uma cruz, a feição mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a mim, para teu sofrimento. E foi essa imagem, errada miragem do teu pensamento. Ainda te reza o destino que tens de marcar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado. Destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir, faz-lhe o teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Tendo uma relação instável com o cinema, aquela que mantinha com o teatro de revista era mais constante, participando em produções desde 1932 até 1958, dedicando, portanto, 26 anos da sua vida a esta prática. Durante todo este tempo, Hermínia participou em várias peças, em salas como o Teatro Variedades, o Teatro Apolo, o Teatro Maria Vitória, o Teatro Avenida, o Politeama e o Teatro ABC. Na sua vida mais pessoal, sabemos que casou com Manuel Guerreiro, mas a sua carreira profissional prossegue extremamente ligada ao mundo do teatro. Este navio, o Gonçalo, é pequenino a deixar, mas é valente e resiste. E para os que ousam duvidar, chega bem para lhes mostrar que Portugal ainda existe. Um navio era preciso para armado tomar caminho e ter uma esquadra enorme. E como se chama aviso, é para avisar o povinho de que a marinha não dorme. Ser marinheiro é ser bravo, é ser valente, é amar este cantinho que se aperta assim na mão. Ser marinheiro é trazer constantemente Portugal todo inteirinho cá dentro do coração. Por já estar muito velhinha, a velha esquadra não prova, é dito já velho reino, para dar força à marinha, mas para vir a esquadra nova, lá foram buscar um velho. É mais uma fortaleza com que a marinha de guerra vai doravante contar e defender com nobreza este pedaço de terra que nos custou a ganhar. Ser marinheiro é ser bravo, é ser valente, é amar este cantinho que se aperta assim na mão. Ser marinheiro é trazer constantemente Portugal todo inteirinho cá dentro do coração. Apreciava bastante trabalhar em televisão e em 1957, quando surgiu a RTP, a sua presença é imprescindível. Participou em vários programas e era convidada habitual no Natal dos Hospitais e na Grande Noite do Fado. No dia 13 de maio do ano de 1958, abriu, juntamente com o marido, o solar da Ermínia e, pouco tempo depois, o pôr do sol em Benavente, onde apresentava vários espetáculos ao sábado à noite e aos domingos à tarde. Passa assim a atuar no seu espaço do Largo de Trindade Coelho, até este encerrar no dia 23 de outubro de 1982, altura em que Ermínia cedeu o espaço ao poeta José Luís Gordo. Passei ontem pela rua onde morava, a cantada e recantada mariquinhas. E qual não é meu espanto, olho e vejo por encanto outra vez lá nas janelas tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase uma horta quando ela se abriu pelas alminhas. Pois quem veio a porta abrir e a sorrir era mesmo a mariquinhas. Ai, a mariquinha está tão linda, está mais gordinha, pesa 100 quilos, mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jaquinzinhos. Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com o tal senhor que era lindrinhas. Mandou caiar as paredes, pôr cortinas de chita nas janelas tão bonitas às bolinhas. e por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas, bem feita. Lá na rua ficaram todas danadas, agora já não podem deitar para lá os mirones, é claro. Que ela sabia de lembrar, hein? É uma ganda camarada, Mariquinhas. Já tiraram os cachilhos às voltinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores do enguiço dos penhores, defumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso às igrejas e para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão, e debruada com borlinhas. Ai, a Mariquinhas é muito prendada. Estava a fazer uma colcha toda em crochê. Já me ofereceu, diz que é para eu estrear no Natal. A colcha pesa 50 quilos. Já me estou a ver para a porta fora com a colcha às costas. Lá está tudo, tudo, tudo, até o chão. E a guitarra é enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo um peniquinho de barro, bem bonito e pintadinho com florinhas. E eu fiquei tão contente. Ficamos calmamente a beber de manhã. Ai, umas pinguinhas. Pois agora volta tudo ao tempo antigo, na casa da Mariquinhas. Pois agora voltou tudo ao tempo antigo, na casa da Mariquinhas. Para o espanto dos seus fãs, volta ao teatro de revista, mas apenas de forma esporádica, com as peças Ai Venham Vê-las, em 1964, Afinal Como É, em 1975, e Cada Cor Seu Paladar, em 1976, todas elas no palco do Teatro ABC. De grande sucesso e popularidade, manifesta-se através da sua vasta discografia, infelizmente com poucas reedições em formato de CD. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir às suas interpretações caracterizaram-na como uma pessoa capaz de um improviso fácil e cheio de graça, e algumas das suas frases tornaram-se emblemáticas e populares, tais como: epá, estás à rasca? Anda, Pacheco! Dirigindo-se ao guitarrista António Pacheco, e isso bem picadinho, que é para a voz sobressair. Além do seu improviso, Hermínia era conhecida por introduzir a inovação de trautear os refrões ou entoar trolarós que entusiasmavam o público durante a parte instrumental, em vez de ficar em silêncio como a maior parte dos fadistas. Ginjas com elas, estou por bagatelas que me dão saudade. Senti-me na fossa e para fazer moça, como casca grossa, bebi à vontade. Bacalhau às lascas, com todas as tascas, uns picos mais rascas, andei lado a lado. Meti-me no tinto e depois no quinto, talvez por instinto cantei o meu fado. E ainda há quem diga que isto é cantiga de gente relé. Era antiga mesmo, porque eu cá sou gente muito boa até. Importa o que dizem e os que maldizem até quando as dão. Se hoje já se vê a malta e aí é cantar o fado também. é quando sofremos, a sós que devemos expandir o que temos cá dentro de nós. E para o fazer, se for para esquecer, tanto faz ver como usar a voz. Se não for defeito, não ter preconceito, estou no meu direito, com todo o juízo. E quando quiser cantar ou beber, assim vou fazer quando for preciso. E ainda quem diga isto é cantiga de gente ralé, era antigamente, porque eu cá sou gente muito boa até. Importa que dizem e os que maldizem até com desdão, se hoje já se vê a malta e aí a cantar o fado também. Maldizem até com desdão, se hoje já se vê a malta e aí a cantar fado também. Em 1980, realizou um espetáculo no Teatro São Luís, onde lhe foi atribuída a medalha da cidade de Lisboa, atuação que foi gravada ao vivo. E 7 anos mais tarde, dá um espetáculo caracterizado como memorável na discoteca Loucuras, na presença do então Presidente da República, Mário Soares. Vielas, estás farto de ser cantado, gemidinho e chorar. Aqui há tempos deram-te mais uma volta, ouviu-se a voz do artista Vilaré falar-te em tom lencastrice, me lavar. Mas vou provar-te que em té és bonito, mal falar. Guitarra, calicidas, retrocidas, contrucidas. Ai, mãos bizarras, mãos chaladas, bem caçadas, lacrimejadas, mãos furibundas, mãos devassas, muito afundas, muito laças, aonde enfim. Fadinho toa, ó pestarinho, dá cá uma coroa. Eu vou contar uma história, a do Chico e a da Glória. Viviam numa trapeira, ele tocava guitarra e ela era cantadeira das que não tinham virtude, porque nem cantava o fado da Senhora da Saúde. A massa que ganhava eram felizes, sem brigas. porque a casa que habitava eram de rendas antigas. Como tinham poucos móveis, eram muito arrumados. Cochichava em segredinhos o melhor e da alfama, que este par de namorados até juntava os trapinhos de abaixo da mesma cama. Pela janela da glória entrava a lua, eu fado e saía a dar voltas pela rua. Guitarra calicidas, retrocidas, contrucidas. Ai, mãos abelhudas, cabeludas, façanhudas e tronchudas. Mãos de afado, mãos disto e mãos daquilo e daquele outro. Ai, meus irmãos, que confusão, eu já me despeço pelas mãos. Um dia o Chico não veio, santo Deus, aquilo fez um transtorno à glória por não ver. Coitadinha teve a dor, mesmo aqui no que estou vendo. Procurou como doida e quando eu lhe perguntei o que tinha ao pé da tasca, cheinha da asca, só respondeu: é pai, o cato arrasca. Mas nisto ao fundo da rua, dá de ventas com o Chico, todo feito, o Paulo e o Rico dando o braço a uma perua. Mas que ciúme, que drama, o resto já não tem história. A glória foi-se à madama e o Chico foi-se à glória. E o ciúme chegou como lume, queimou o seu peito a sangrar. Foi um valente sarilho com o Chico a malhar, que era nunca acabar. Foi a madama e vaca, glória a puxar, pescadores sem dó. Foi um sarilho de truz, uma coisa ali, ai! Mas nisto a glória num grito teve um faniquito que a pôde perder. Puxa a navalha, canalha, não há quem te valha, tu tens de morrer. Caramba, que cheira morto, as polícias tortas vêm a luz e chão. Desarmam a chaladona e deitam-lhe a mão. Carinhosas, generosas, que não conhecem rancor. São mãos que agarram, mãos que multam, mãos que procedem sem dor. A mãos que não sentem quando apertam, que estão mesmo a aleijar. Mãos que deixam nóduas negras, mãos mimosas para afagar. O que salvou este amor foi a náfia que emperrou na figa da corrente. Amor que já deu e lavou, estou não matou, tem futuro na frente. Foi lá para as duas e pico, na esquadra ela fez as pazes com o Chico. Foi isto, vai para um mês e no lar já há três. Ai, porque nasceu um pimpolho, um lindo zarolho, mais lindo que o trigo. Basta ao Chico olhar para ele para ver que ele é mundo para si consigo. E com o perdão depois, felizes os dois, lá vão lado a lado. Ora, aqui está o fato chungo e mal falado. Em 1992, Nunes Forte realizou para a RTP um documentário sobre a fadista, recolhendo depoimentos da própria Hermínia, de familiares e amigos, bem como imagens de arquivo. O qual foi editado em DVD em 2005, em conjunto com o programa 15 Minutos com Hermínia Silva, realizado por Jorge Alves em 1961. O seu filho, Mário Silva, deu à fadista dois netos, um rapaz e uma rapariga. Da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhões, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados das esperas, estoiradas, ribeirais das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa doio de prata, outra mais linda não vejo, eternamente a cantar e a dançar de contente. O teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Olhei, Senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados das esferas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam. Após o encerramento da sua casa de fado, Hermínia viveu os últimos anos completamente retirada na sua casa em Lisboa, aparecendo apenas em algumas entrevistas que a RTP lhe fez com vista a um documentário sobre a sua vida. Faleceu no dia 13 de junho de 1993. Da Lisboa, boêmia e fadista, que canta e ri, gostou de aqui vir beber. É alegre, ramboia e bairrista, nem já ouvi até que bebe para esquecer. Vai um copo e outro copo e depois, e vão mais dois, e bebe-se à toa. Eu já bebi, tu pagaste, eu paguei-te, mas nada de leite, isso até me enjoa. Oh, velha tendinha, se o Lúcio é meu, tu és muito minha, eu sou muito teu. Até causa embaraço e até nos faz confusão, em tão pouco espaço caber tanta tradição. E oh, nhororó, nhororó, nhororó, nhororó, nhororó. Causa embaraço e até nos faz confusão, em tão pouco espaço caber tanta tradição. Da tendinha uma fama surgia, tão popular, da boêmia e do pifão, que começou a vir fidalguia, para se encostar com o povo ao mesmo balcão. Os pinacas, boêmios, fadistas e os artistas, fidelos até, majestosas com arte rainhas, vinham fidalguinhas para ver como é. Oh, velha tendinha, se o Rússio é meu, tu és muito minha, oh, eu sou muito teu. Peca-os embaraço e até nos faz confusão, em tão pouco espaço caber tanta tradição. Teca os embaraços e até nos faz confusão, em tão pouco espaço caber tanta tradição. Lisboa amiga, vão-se os teus arcos velhinhos, vais perdendo dos pergaminhos veio garantida. Ai, foi-se embora Santo André no outro dia, e o da velha moraria lá foi agora. Este programa teve locução de Gabriela Menezes e João Soares Santos. Moraria, diz-lhe adeus, a tradição, e tu, Rosa Maria, vem rezar uma oração. Nunca mais ouça o pôr pelo arco de mais virtude, passará o andor da senhora da saúde. Tu não tens raça, velho arco sem beleza, mas a tua singeleza até dá graça. E brasão bairrista, com seu ar de fidalguia, fica bem a moraria, nobre e fadista. Realização de Catarina Correia. Diz-lhe adeus, moraria. Diz-lhe adeus, a tradição, e tu, Rosa Maria, vem rezar uma oração. Ele nunca mais ouço ao pôr pelo arco de mais virtude, passará o andor da senhora da saúde. E nunca mais ouço alpor pelo arco de mais virtude, passará o andor da senhora da saúde.